ligado, a carne é fraca, não resiste ao pecado. Alma lavada, um gigante firme e forte de pé. Cada passo mais confiante, só piso onde Deus quer. Vilão não regenera, só apenas toma jeito. Tipo apaga a linha errada e recomeça o texto. Eu sigo a trilha na missão, representando o Senhor. Não quero caminhar sozinho, te levo aonde eu for. Na grande selva sem lei, o concreto amarga a carne. Mas desviada a trajetória, só resulta em desvantagem. Corações amargurados, infectados pelo ódio, bloqueados, petrificados. Te esquecem na hora boa, te chamam na tempestade, te culpam, pedem perdão. Bando de Judas, covarde. Deus faz a parte dele, desenhando a estrada, sinaliza os buracos e te guia na sua jornada. E tu nada, feito um fraco se esconde, reclama dos desafios, se acovarda e se esconde. Mesmo sabendo as consequências, se aventura e se envolve. Deus é Deus e pronto, eu creio. E hoje sou forte, não deu certo, desistiu, se vira, problema é seu. Da próxima vez faz melhor, só não coloca a culpa em Deus. Corações petrificados, congelados, sem amor. Orações que pouco valem, se afasta do pecado, ele te afasta do Senhor. Corações petrificados, congelados, sem amor. Orações que pouco valem, se afasta do pecado, ele te afasta do Senhor. Me desculpa, mas eu não tenho religião, só tenho fé em Deus e Jesus no coração. Tamo junto na missão, derrubando falsos profetas. Bolinho de pilantra visando papel moeda, que te induz ao caô em rendição dos seus pecados. Se nada der certo, Deus é o culpado. Não é nada disso, irmão, discípulo eu também sou. Mas não viso lucro pra falar do meu Senhor, que faz brotar água da terra, é defamado por milhões. Meu Deus, eu acredito em ti, não em crenças e religiões. Tempos modernos, homens se apega a bens materiais. Quanto lucro se dá bem, não agradece ao Pai. Hoje em dia, irmão, quanto vale a tua fé? Vale o dízimo do pastor, ambição e mulher. Na jura de amor eterno, vai amar e respeitar. Mas no prazer da carne, outro troféu pra conquistar. Só visa ouro e riqueza, o apocalipse tá próximo. Só julga o Senhor e não sente remorso. Quero ver tua lágrima quando se arrepender. Olhar pra todo erro, vai ver e perceber que o que vale é a paz nesse mundão de guerra. Tu pode ser rico, mas é Deus que impera. Corações petrificados, congelados, sem amor. Orações que pouco valem, se afasta do pecado, ele te afasta do Senhor. Corações petrificados, congelados, sem amor. Orações que pouco valem, se afasta do pecado, ele te afasta do Senhor. Deus é Deus e pronto, parceiro. Fecha a boca e não discute. Caiu? Se levante, retome a guarda e lute. A vida é louca, bandidão, então filma a cena. Comparsa, molequinho e vitinho antissistema.